a chuva, os cachorros e as crianças. Este é um site específico sobre o bairro do Souza, na Serra da Mantiqueira, onde vamos ouvir nossos protagonistas e suas considerações sobre comunidade, saúde mental e práticas de autorregulação. Todo episódio é um convite para descolar de ser um adulto humano numa experiência menos racionalista, que leve em conta sentir e outras maneiras de existir, a não ser que você use pensar como um meio de brincadeira. Nossos protagonistas são grupos, e isso já revela a pluralidade com a qual estamos lidando. Comunidade é o convívio de diversidade. A comunidade é o espírito, a luz guia da tribo. É onde as pessoas se reúnem para realizar um objetivo específico, para ajudar os outros a realizarem seu propósito e para cuidar uma das outras. O objetivo da comunidade é assegurar que cada membro seja ouvido e consiga contribuir com os dons que trouxe ao mundo, da forma apropriada. Sem essa doação, a comunidade morre. E sem a comunidade, o indivíduo fica sem um espaço para contribuir. A comunidade é uma base na qual as pessoas vão compartilhar seus dons e receber as dádivas dos outros. Quando você não tem uma comunidade, não é ouvido, não tem um lugar em que possa ir e sentir que realmente pertence a ele, não tem pessoas para afirmar quem você é e ajudá-lo a expressar seus dons, essa carência enfraquece a psique, tornando a pessoa vulnerável ao consumismo e a todas as coisas que o acompanham. Esse texto é da escritora Sobhonfu Somé. Bom, viver no Souza é muito legal porque o pessoal daqui é bem engraçado, né? Daí é muito legal. A gente brinca, todo mundo se conhece, dá bom dia para todo mundo bem mais educado. Porque a vista é maravilhosa, porque, tipo, lá em São José não vai ter uma vista. Isso assim, imagina em São Paulo, né? Porque em São Paulo vai ter uma vista. Prédio, prédio, prédio, prédio, prédio, prédio, prédio, casa, árvore. Daí, aqui tem uma vista. Montanha, montanha, montanha, árvore, árvore, pôr do sol, ouvir, sombra. Em cadeiras. A convivência. Numa quinta-feira, eu passei pela praça e parei para falar com a Maria Luísa. Troquei uma ideia, ela me deu a barriga e suspirou. Na quinta seguinte, na mesma hora e lugar, vejo Maria Luísa abanando o rabo e sorrindo em minha direção. As minhas muitas questões sobre comunidade e convivência se desfizeram na simplicidade de um abanar de rabo. Como você explicaria para uma criança o que é comunidade e para que serve a convivência? Muitas pessoas não quiseram gravar, não quiseram comentar. Alguns "vixe" saíram de suas bocas. Uma disse que podia, mas que teria que ser anônima. Outra me disse: "Mas você entende por que as pessoas não querem falar, né?" Eu, neurodivertidamente, pensei: "Não. Por que essa comunidade não quer falar sobre si mesma?" Me vi num quadro do Cidade Alerta. Por quê? Será que estamos confundindo alguns conceitos e precisamos parar para relembrar com simplicidade o que significa? E realinhar o que esperar da comunidade do convívio? O trabalho nesse podcast me fez mergulhar numa pesquisa muitíssimo rica e ter a desculpa para tocar nesse assunto que nos atravessa cotidianamente sem ofender ninguém. Por que uma comunidade que pratica SEVA não quer falar sobre si? Somos parte de um bairro pequenininho que cresceu ao redor de uma escola e atraiu muitos artistas no meio de um bairro rural, gerando gentrificação, mas também criando uma biodiversidade única. O Souza tem uma constituição muito bem temperada, com a cultura nativa, com esse monte de gente artista que veio parar aqui. Uma centralidade nas crianças, uma pitada de tecnologias abertas e movimento anarcopunk. Muitas vezes, quando algo sério grave ou impactante aconteceu aqui no bairro, eu senti que todos se isolaram em seus grupos e fofocaram. Quero dizer, trabalharam em compreender os fatos e entender como agir coletivamente. Do alto da montanha, eu vejo a comunidade como vários computadorzinhos interligados processando a mesma questão. Mas no vale, o sentimento é diferente. O trabalho emocional não é contado nunca. Sentir, refletir, cuidar, dar tempo para o processamento emocional. Nunca ouvi ninguém falando disso. E no cotidiano, a não ser em momentos de luto ou desastre. Como chover isso tudo? As pessoas mais sensíveis são colocadas num lugar de fraqueza. As pessoas menos sensíveis sofrem caladas. O medo do isolamento e o medo do cancelamento são sentimentos da contemporaneidade, sintomas de como nós agimos socialmente. Como os cachorros resolveriam a esta questão? Os meus cachorros, eles resolvem os problemas. Comendo cocô, passando por baixo da cerca, pulando um portão, estragando meias. Quando chegamos para contribuir com a comunidade, nós estamos cientes do que temos para entregar e do que esperamos e necessitamos receber. Uma pessoa que não sabe o que tem a oferecer vai conseguir fazer uma troca justa? Depois de algum tempo de um cotidiano mais isolado no mato, eu sinto que a convivência é uma oportunidade maravilhosa. De conhecer, colaborar, melhorar profundamente. Mas por que isso fica carregado de pesares e conflitos? Comunidade não é sobre ser amigo de todo mundo em paz e harmonia, mas é entender que, quanto coletivo de diversidade de seres dentro de um território, nós precisamos um dos outros. E mesmo que não queiramos conviver, necessariamente vamos nos relacionar. O autocuidado proposto é um banho de folhas. Porque para a gente ir para a praça, fazer boas trocas, a gente precisa cuidar da gente, antes de qualquer coisa. Como ensinamos as nossas crianças? Como os cachorros lamem suas feridas? Como a chuva vem e vai, seguindo o seu ciclo? Colha 3 folhas de boldo, macere-as na água até ficar verde. Após o banho cotidiano, banhe-se da cabeça aos pés. Não use toalhas. Espere secar ou vista a roupa limpa. Faça esse banho antes do pôr do sol. Você ouviu A Chuva, os Cachorros e as Crianças, produzido no laboratório de podcast da Portal Sem Porteira, no bairro do Souza, em Monteiro Lobato, São Paulo. Nos próximos episódios, vamos falar sobre fungos, cuidado coletivo, fofoca, reguladores e contornos e a diversidade de naturezas. Mas muito obrigada, tchau. Adorei fazer parte de um podcast.